venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zila Cast. Meu nome é Joel Suki e Chuck Norris já acessou a internet através de um Atari. Meu nome é Mestre e Chuck Norris pode dividir por zero. Aqui é Telos e se você pode ver Chuck Norris, ele pode ver você. Se você pode ver, se você não pode ver Chuck Norris... Você pode estar perto da morte. Você sabe que o Chuck Norris já tá de olho em ti, né? E tanta frase boa, o cara escolhe a pior, né, mano? Eu achei uma legal, mano, mas eu me perdi. Ah, porra. E eu sou o Neto Maru e Chuck Norris não liga o chuveiro. Ele fica encarando ele até o chuveiro começar a chorar. Pronto, aí, ó, essa aí era a que eu achei, a do livro, eu achei igualzinha do livro. Que livro? Chuck Norris não lê o livro, ele os encara até conseguir toda a informação que precisa. Tá bom. Como a galera percebeu, né, o episódio de hoje é sobre o Deus, o mito, Chuck Norris, rapaz. Homem do bicudo na cara. Falar sobre religião, né, cara? A gente tá perigando, mundo, né, cara, morrer desse cash aqui. Aí vamos pros e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de mês do Azera Cast. Vamos lá. Olha aí, né? De volta, né? Sim. Tudo bem, vamos para os nossos recados semanais, né, cara? Olha aí. Primeiro, a gente aí tem que falar do plugin, da extensão do Google Chrome, né, cara? Criado por um ouvinte do Azila. Qual é a diferença de plugin, extensão e app? Pô, cara, explica como é que funciona. Pois é, essa extensão ela funciona da seguinte forma, cara. Você que usa o Google Chrome. Eu uso o Google Chrome. Olha aí, cara. Você pode clicar aí no link aí que a gente vai deixar aí embaixo pra você instalar essa extensão pro Google Chrome. Ele vai. Não é vírus, ninguém vai roubar sendo cartão. Não é vírus. E ele vai adicionar, cara, um íconezinho lá em cima do navegador com a carinha do Azila. Você vai receber as últimas publicações da Azila Casts e vai acompanhar o Twitter tudo pelo navegador, cara. Tudo por uma ferramentazinha simples, cara. Vai ficar lá no cantinho lá do seu navegador. Quem foi que fez essa parada tão genial? O Thiago Destritux, cara. Olha aí, cara. Nosso ouvinte clássico, né? Pois é, além do cara ser um bom artista, o cara ainda manja dessas paradas high-tech, né? Olha aí, cara. E olha aí, o bicho tá logo... anunciado no cast de quem, cara? Do Chuck Norris, né? Faz jus. Faz jus aí, né, cara? Inclusive, vale a pena a gente salientar o cara que pensou que a gente não publicou o cast anterior porque a gente tava de vagabundagem, a gente vai poder revelar a verdade agora, que a gente não publicou da semana passada porque pro cast do Chuck Norris não pode ter um cast anterior, né? Não existe antecessores a Chuck Norris. Cara, quando a gente tava gravando a Zila, né, cara, a gente recebeu a ligação dele dizendo o cast não sai essa sexta. Aí não saiu, né? Inclusive a gente bateu uma foto, né, da ligação dele e vai tá aí no... Tem o link aí da ligação do Chuck Norris. Pra você não dizer que é mentira, vai ter o link aí. E o Azila Quest, cara, olha o episódio 2, né, cara, já tá chegando aí. Muito provavelmente vai sair esse final de semana do episódio 2. Porque assim, o Azila Quest vai ser uma atração, você vai saber como vai ser essa atração. Quando você ouvir, é nesse final de semana, sem falta, já tá quase tudo engatilhado dele. Agora, por que é importante você ouvir? Porque esse Azilla Quest 2, ele vai fechar um ciclo, e a partir do Azilla Quest 3, vai ter muita mudança no formato dele. Né? É, cara, vai ter... O cara tá uma parada muito foda, cara. Sem exagero, cara, vai estar impressionante. Você ouça, mesmo que você não gostou do primeiro, não gosta de Dungeons & Dragons, não gosta de RPG, ouça esse Azilla Quest 2, porque ele vai lhe dar todas as coordenadas de como é que vai funcionar o Azilla Quest, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cara, tá foda, cara, esse Azilla Quest aí. A reformulação tá melhor ainda, cara. A gente perdeu tempo, a gente guardou, mas ficou um negócio bem bolado. Pois é, cara. Outra parada também, o vlog do Azilla também tá chegando, né, cara? Olha aí. O vlog foi um pouco mais trabalhoso, porque tinham coisas que não nos ocorreram, né? A gente nem imaginava, né, cara, que o vlog... Inclusive, é bom os ouvintes depois deixarem nos comentários e enviarem e-mails, porque assim, a gente fez algumas gravações piloto, né? Sim. Só que tinham coisas inimagináveis, né? A gente, pelas coisas do destino, a gente não imaginou essa parada de maquiagem, né? De botar uma luzona violenta no olho do cara e tal. Pois é. Não, mas as coisas, o vlog é complicada, cara. Puta merda, cara. É, se você ver aqueles vlogs dos caras, não sei o que, uma coisa rápida e tal, eu faço aqui, ligo o PC webcam e faço, é mentira do cara. Se ficar com a qualidade boa, é mentira do cara. O Azilla Quest entrou na nossa grade, você vai saber como é que ele funciona esse final de semana, e o vlog está sendo produzido. Agora a questão é que a gente quer deixar num padrão assistível, né? Assistível. Falar a palavra certa, né, cara? Meu Deus do céu. Não, mas a gente tá fazendo cor de qualidade, cara. Não é uma coisa ao léu, assim, né? Eu só vou dizer uma coisa, o pessoal aqui de Fortaleza, a gente tem uma das melhores, sem exagero nenhum, lojas de action figures. E ela é tipo, cara, aquela... Tu se lembra o Rápido do Menino Dourado? Sim. Que é uma loja zona foda e tá lá no canto e você nem nota, mano. Ah, cara, você vai passando assim, tá, vixe, mano. O cara lá, o dono, né, cara, gente finíssima. Puta merda, macho. O cara... Bicho, é impressionante. O bom, cara. Eu vou dizer logo o nome. Você que tá em Fortaleza, é a Art Toys. Pois é, cara. Ela fica ali no estacionamento do Shopping Center 1, cara. Lá da Santos Dumont, né? Em frente ao Del Passeio. É. Vá lá, cara, que a gente passou a conhecer o dono da loja, cara. É aquele cara que ele é fã, cara. Você sabe que o cara é fã de action figures? Que o cara tem uma loja pra quebrar o seu galho? Você sabe disso pelos preços que o cara cobra, cara. Cara, o melhor de tudo, né, cara? É. Cara gostou e é fã do Azilla. A gente não podia deixar por menos, a gente mostrou o programa pro cara e tal, o cara gostou. Se você não, e eu levanto essa campanha, se você não nunca comprou action figures, tinha vontade mas não comprou porque era caro, cara, vá nessa loja. Se você for lá, diga que você veio do Azileitor, né, cara, você é ouvinte do Azileitor, porque é o mínimo, né, também. Porra, tu vamos dizer, passar o sábado assistindo televisão sem fazer nada, a gente deu essa dica foda. O mínimo que tu pode fazer, rapaz, ó, eu ouvi no Azileito e tal, os caras são bons e vim aqui comprar. Pois é. Que aí quem sabe, né, depois não rola um... descontão, né? Pois é, um desconto o cara já dá, né? Se você for lá... eu ouvi... Pode dizer, chega lá, rapaz, ó, ouvi no Azileito, me disseram que eu tinha um descontozão violento aqui. Cadê meu desconto? Pois é. Se o cara disser que nunca ouviu falar da gente, tu diz o site pro cara. Cara. Não, pô, tá aqui, ó, eles estão falando de ti e tal. Mostra esse cast pra ele, né? Você pega seu iPhone, iPod, qualquer coisa, tira os fones e bota pra ele ouvir lá. Não, cara, mas sério, agora uma dica de amigo mesmo, vá lá, a loja é boa. É muito bom, tem cara. Tem preço bom. Se você for um colecionador, você pode fazer o que eu fiz. Eu fui na loja, sem pretensão, o cara, bicho, tá cheio daqueles action figures da Marvel. Sim, Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk. Cara, tem uma parede lá só desses bonecos, cara. Bicho, e barato, cara. O que foi que eu fiz como colecionador? Aí fica a minha dica pros meus amigos colecionadores. Tá chegando o filme aí dos Vingadores. Essas porra, na época do filme, bicho, boneco do Capitão América vai tá pra lá de 100 conto. E lá tá muito menos do que isso. Esses caras que eu sei que vão aparecer nos Vingadores, que daqui a 2-3 meses vão estar valendo uma grana, eu já tô garantindo os meus. Já vai virar edição de colecionador na hora, é, né? Cara, depois do filme. Então é isso, cara. Fica aí a nossa dica, cara. Eu fiquei feliz de saber que aqui em Fortaleza tem uma loja excelente dessas. E é isso aí. E não, diga que se você comprar alguma coisa lá, faz Leiton que mandou. Não, pois é, mas fica a dica, né, cara? Art Toys, vá lá, Santos Dumont, em frente ao Del Passeio, no Center 1. Se você trabalha no Del Passeio, vá lá. E, rapaz, eu acabei de ouvir do Azileitor aí e tal. Tu não conhece, não? Ouvi aí. Você acabou de receber seu salário, vá lá, né, cara? Não, você acabou de receber seu salário, espere a loja do Azileitor entrar no ar. Algum dia ela entrará, vá fazendo uma poupança. Pois é, né, cara? Primeiro e-mail, Diego Araújo Cavalcante, Campina Grande, 19 anos, à espera das aulas. Olha aí. E aí, asilado? Estou de volta depois de muito tempo, porque esse início de ano tá corrido pra mim. Passei pra construção de edifícios na IFPB. Olha aí, cara. IFPB, porra, né? Pois é, né, cara? Pra quem não sabe, FPB deve existir na maioria das capitais brasileiras. É o Instituto Federal de Tecnologia, né? Puta merda, cara. Olha aí, bicho. Parabéns, né, com o cara. Bicho. Diego Araújo é um futuro cara rico, porque construção civil tá dando dinheiro, mas literalmente em carrinho de mão, cara. E quando lançar a loja do Asilo, ele vai estar lá comprando. É, cara, quando a gente for construir uma casa de praia em Pernambuco, a gente consulta o cara. Vou falar do cast de Vagabundagem Maldita. O Manuel falando de quem foi pro conselho de classe é vagabundo ao extremo. Eu passei os 3 anos do ensino médio pelo conselho, desmistificando a lenda de que não se passa 2 vezes seguidas pelo conselho. Olha aí. E o pior de tudo, né, cara? O cara foi 3 vezes pro conselho de classe e passou no IFPB, né? O cara é um semi-engenheiro, mano, hoje em dia. Olha aí. Isso prova que o que salva é a consideração dos professores pelos alunos. Aí. Isso é uma regra de vida, viu, cara? Sem exagero, mano. O conhecimento não vale nada, mano. Mas como é? Mais vale um amigo da praça do que dinheiro no bolso, né? E olha o resultado aí, né, cara? É, bicho. É só usar a malícia, sabendo que os professores estudam linguagem corporal e tal. Quando você não estiver com saco pra aula, olhe pro professor mesmo assim, pena a cabeça levemente pro lado, que é o sinal de que está prestando atenção, e faça algumas perguntas sobre o assunto. Olha aí, cara, o cara dando tutorial de como matando a aula dentro da aula, né, cara? Mas faz tempo que eu não frequento uma sala do ensino médio, mas eu acho que hoje em dia deve ser uma parada foda, sabia? O cara assistir uma aula dessa. Porque no nosso tempo, bicho, não existia aparato tecnológico, mano. Pois é. Hoje em dia, mano, como é que o cara vai ficar 50 minutos, mano, sem mexer no... O cara tendo aí um iPhone com Angry Birds. É, macho, o cara tendo iPhone, tendo esses smartphones, porradas de videogame portable, tablet. Qualquer celular que pegue o Angry Birds, mano, já é pronto. Já do ensino fundamental, eu nunca fui vagabundo. Mas teve uma vez que a professora da redação dividiu as salas em grupos. Cada um deveria produzir um episódio de radionovela. Vixe Maria. Porra, tu é velho. É, entendi. É isso. Porra, mano. Radionovela, mano. É claro que meu grupo só tinha cretino. Sobrou pra mim escrever o roteiro do episódio. Se tu sabe que o cara é velho, mano. É. Porque no mesmo parágrafo, mano, tem radionovela e cretino, mano. Sobrou pra mim escrever o roteiro do episódio enquanto os outros do grupo iam apresentando. Aí eu tinha dado uma zoada, cara, nesse roteiro aí. Roteiro feito em uma folha só. Vixe Maria. Estilo as novelas do SBT, né? Agora vamos à interpretação. Começou até bem, mas como fiz nas coxas, minha letra tava ilegível. E no meio da apresentação, os caras começaram a me perguntar que porra era o que tava escrito no final. Enfim, a nota foi acima da média, que é o que vale. Olha aí. Ah, mas sempre que vale é isso. Sobre estabelecimentos perto de universidades, em frente ao campus da Prará... Daqui tem um bar chamado Cantinho Universitário, olha aí, cara. Não, mano, legal o apelido, mano. Chamado de cu. Cantinho, né, ser universitário e tal. É, pois aí, os caras disseram, é claro que sempre tem as piadinhas infames, tipo, bora tomar no cu. Os caras tudo gritando, ó. Tu sabe, algum dia a gente vai fazer um cash com Telos de dicas de bebedeira gratuita. A primeira semana de calouros, mano, na universidade é um bom momento pra isso, sabia? Também tem uma casa perto de lá que toda sexta-feira tem uma tal de aula extra, olha aí. Aqui a gente chama de casa das primas, né? Onde dá uma playboyzada fudida que não quero nem chegar perto. Olha aí, cara. Mas se você aparecer na aula extra, use camisinha, né? Pois é, use camisinha. Próximo e-mail aqui é de Lucas Rafael, 14 anos, Braslândia, Distrito Federal. Olha Braslândia, aí. Cara? É Braslândia, viu? Bicho, se for Brasilândia, o cara mora no Distrito Federal. Distrito Federal, mano, você se localizar geograficamente lá é complicado, porque tem um negócio de umas asas. É difícil, mas beleza. E é o lar do Jackson Jr., né, cara? Você pode topar com ele aí em qualquer rua, né? Você pode levar um tiro dele. Fala, viciators. Opa, asileitors. A gíria asilada nem é usada aqui em Brasília. Aqui utilizamos viciados. O que às vezes fazem as mães ficarem malucas, já que é algo relacionado a drogas. É, então usa asilado mesmo, né, cara? Que ela não sabe o que é. É, mas vocês podiam começar uma nova gíria aí daquela descolada zona, né? Que a mãe não sabe o que é e tal. Pois é, cara. Então, queria dizer que ouço muito cash. Conheço há um mês. Já ouvi todos, mas também vida de estudante de oitava série é tão parada, ainda mais pra um cara nerd que nem eu. Ouço muitos podcasts, e vocês estão em segundo lugar na minha lista de preferidos. Em primeiro lugar está o que não pode ser comentado. Como é que a gente pode chamar o cara, né? É o nosso... É o Big Boss, alguma coisa. É o Bola da Vez. É, né? O adversário, né? É o Himalaia. Himalaia é uma boa. E em terceiro está o Papo de Gordo. O Papo de Gordo a gente pode dizer, porque o cara... Ele é gente fina. Gente fina, entendeu isso? O podcast sobre putaria? Sim, eu escutei, mesmo tendo apenas 14 anos. Olha aí, cara. O cara é um contraventor. Pois é, por sua conta e risco, né? Mas não ouviu, não. Ele deu pro irmão dele ouvir, o irmão dele contou pra ele. Ficou muito bom, mas com alguns erros. Ouvi bem atento ao cast Sobrevivência aos Zumbis e gostei bastante. Afinal, fabrico armas brancas. Que isso? Aparecem seres. Olha aí, bicho. E aqui ele pede alguns temas que ele faz bem. Faz tempo que o pessoal não pede temas. É. E é importante vocês pedirem, inclusive porque a gente só fez esse. A pedido dos ouvintes. Histórias de faculdade. Esse aqui também a gente já tá devendo. Pois é. Coisas estranhas que acontecem quando menos se espera. E as famigeradas histórias do Manel, Telos e Telos. Já teve aí um Histórias na Casa do Manel, você pode ouvir aí. A gente tá devendo só do Tel, do Telos e do Emanuel, né? Pois é. Mas não é pra isso que estou aqui, olha aí. Olha aí. Queria mandar essa foto que tirei da esquina da minha casa. Pelo que pudemos ver, na placa, a empresa de energia elétrica do meu estado está escrito Telos. É isso, cara. Não sei se ele é o dono, já foi sócio dessa empresa, que não citarei o nome, mas pode ser dito pela foto. Então, se você já mandaram pra gente, pra quem é ouvinte novo, o vinho da empresa Telos, né? Estão mandando agora uma fornecedora de energia Telos. A elétrica Telos, né? É. Bom, pessoal, valeu pelo entretenimento inteligente e não inteligente. Não é sempre, né, que a gente acerta, né? Pois é. Espero que o cast vocês cheguem ao nível do concorrente, né? O Himalaia. Afinal, isso só traria mais risadas pra mim. Lucas Costa, 13 anos, Almenara e já trabalhando com engenharia civil. Pra começo de conversa, desculpe mandar o último e-mail com engenharia com J. Ah, mas tá perdoado. O que é isso? Pois é. O cara não tá nem fazendo vestibular ainda. Eu também fiquei muito puto com vocês não lerem meu e-mail, olha aí. Pois sou muito ruim em português, como toda a minha escola. Caralho, bicho, todo mundo é... Um abraço aí pro prefeito de Almenara. E também aquele foi o primeiro e-mail que envio para um podcast. Olha aí, tá aí lido aqui, né? Comecei a ouvir o cast por indicação do meu primo Thiago Costa, de Almenara. Um abraço pro Thiago Costa, de Almenara. Mas atualmente morando em BH, que obrigou... Ah, o cara saiu de Almenara, velho. Que obrigou eu e meu primo Saulo a ouvir essa... De Almenara, né? Não Almenara. É Saulo de Almenara. Deve ser, essa putaria deve ser tipo aquelas paradas, velho, do Senhor dos Anéis, que o Aragorn chega e diz: não, eu sou Aragorn, filho de Aragorn, não sei o que e tal. Sim, sim. Deve ser uma parada dessa, né, cara? No começo ele não gostava e dizia: Gabi, porra, é essa que esses caras estão falando? Uma coisa meio tosca e tal. Pois era bem isso que eu pensava de vocês. Quando ele me obrigou a ouvir o cast 52 Mundo dos Sonhos, eu achei interessante e acabei gostando, olha aí, entendendo o que vocês falam, e hoje sou eu que obrigo todos os meus colegas a ouvirem o cast, olha aí, cara. É porque de vez em quando, mas a gente tem conhecimento, meu. O pessoal acha que a gente... Tem várias pessoas que mandam e-mail que acham que a gente grava o cast alcoolizado por opção, mano. Pois é, cara. Não, mas não é, mas às vezes a gente, quando quer fazer um tema assim, um pouco mais inteligente... Inclusive, tá vindo um cast aí nesse naipe que tá ficando foda. Inclusive, o cast de hoje é inteligentíssimo. Pois é. É um dos maiores níveis de cultura que a gente pôde empregar num podcast. Já avisei alguns amigos e é só aguardar que eles estão enviando e-mails também para vocês. Também queria enviar sugestões para o próximo cast sobre a grande trilogia Need for Speed. Caralho, bicho, que é um cast Need for Speed, cara. Um sobre Mamonas Assassinas. Olha aí, esse é bom, opa, hein? Opa! Esse aí é bom. E um sobre animes variados. Olha aí. Sabe que a gente já chegou muito perto de fazer um sobre animes variados? Pois é. Mas porque a gente achou meio assim, né? Animes variados. O cara bota no Google anime, aí os primeiros que aparecem a gente vai comentando. Pois é, né, cara? Desta vez leem meu e-mail. E por favor, se tiver algum erro de português, me avisem. O próximo e-mail aqui é do Ailio. Do Ilio. Eu acho que é do Ailio. É o Dudu Melo, mano. O cara sabe quem é. O Dudu Melo, 25 anos, de Brasília. E ele é assistente administrativo. Com certeza todo mundo chama o cara de Dudu, mano. É. Conheci o Azila Cash através do Telecast. Olha aí, cara. Abraço aí pro pessoal do Telecast. Quando eles fizeram um programa falando sobre podcasts preferidos dele. Desde então passei a acompanhar o Azila, que já está entre os podcasts preferidos. Na sexta-feira passo o dia todinho olhando o site pra ver se o post, pra ver se já postaram um novo cast. Não, agora aqui uma coisa legal de dizer, cara, é porque... A gente fica muito feliz porque a gente sabe que tem muitos podcasts que recomendam a gente como preferido deles, né? É, cara. Então, se você é um ouvinte novo que vem desse... Ou de indicação, de... Ah, não sei o que. Eu ouço um podcast que os caras ouviram, disseram que vocês eram bons, por isso que eu tô ouvindo. Escreva um e-mailzinho singelo pra gente poder agradecer os caras. Porque às vezes, sei lá, tem algum outro site, algum outro podcast faz a maior campanha pra gente, só que infelizmente a gente não sabe, não dá o devido crédito ao cara, né? Pois é, cara, envia e-mails pra gente, se você veio através de algum outro podcast, envia e-mail pra gente, cara. Inclusive a gente também sabe que tem gente muito famosa e de muita moral que ouve o programa e não quer admitir. É. Então não adianta, eu sei que você está ouvindo, eu sei que o seu podcast é fodão, mas assuma que ouve o Azila. É, cara. É a segunda vez que envio e-mail para um podcast, no primeiro enviei para um podcast grande. Ei, rapaz. É, talvez não tenha recebido nem resposta dos filha da puta, isso é uma sacanagem foda. Sacanagem, né, cara? É, mas esse daí é um podcast, não se preocupa com você. Eu já cairia 10 pontos no meu conceito. Bom... Sobre o cast passado, sobre consumismo, eu lembrei de um texto clássico que fala que um homem paga R$2 em uma coisa que custa R$1, mas que ele vai usar várias vezes. E a mulher paga R$1 em uma coisa que custa R$2, mas que ela vai usar somente uma vez. Olha aí, a entendeu parada aí? Do custo-benefício aí, né? O cara já é um cara, sabe, com certeza ele já tá bancando alguma mulher. Seguramente, se você, nosso ouvinte aí, 15, 16 anos, né, e tal, nosso querido amigo Lucas aí, de 13 anos, de Almenara, né? Que não entendeu esse comentário do cara. Bicho, quando tu tiver 18, 19 anos, tu vai entender, cara, essa frase tão redonda. Tu vai tomar um susto. Olha aí. Lucas Florencio, Recife, Pernambuco. E nesse momento aparecia um daqueles arquivamentos, né, pro e-mail. É. Que é uma sessão, cara, com três Lucas, bicho. Pois é, né, cara? É o Lucas Florencio, né, esse de Recife. Lucas de Almenara. Lucas de Almenara, né, nosso grande. O Lucas Rafael. Olha aí. Até que... o momento, né? Será que até algum outro Lucas... Joel, queria mandar um abraço pro Telos. Basta ele abrir a boca que eu já estou rindo. Queria também parabenizar pelo cast, pois até então eu tinha vergonha de falar pelo Skype, TeamSpeak e com outras pessoas de outras regiões por conta do meu sotaque. Mas depois que comecei a ouvir o Azila, passei a me comunicar muito mais, com muito mais frequência e mais descontração com esse pessoal. Olha aí, cara. É, cara, esse negócio de sotaque, bicho, é besteira. É, toda pessoa, mano, não só no Brasil, fora, que são de regiões diferentes, tem sotaque, cara. Pois é. E isso é legal, eu vou ser sincero, sempre estaria nenhuma. Eu acho, bicho, sotaque uma coisa muito, muito legal. Por exemplo, um exemplo, cara, de sotaque de outros países. Muitos dos nossos ouvintes, eu acredito que já assistiram Naruto, né? Sim, sim. O Naruto, cara, pra quem assiste, sabe que o Naruto tem um sotaque, um vício de linguagem dele, né? Que é o Tatebayo. Aqui em Fortaleza a gente tem um mar. Eu garanto que você, quando assistiu Naruto, achou irado essa parada de Tatebayo. Não, o bicho é fodão, então ele tem a gíria dele, Tatebayo. Pois é. Aqui em Fortaleza a gente também tem o nosso mar. No, em outras regiões tem também as suas peculiaridades, cara. E isso é legal, cara. É o que nos define como indivíduos. É, cara. É a mistura de culturas, né, cara? Isso aí. É, mas empregue o mar, mas é legal. É. Se você é paulista, cara, empregue um mar no final das frases. Agora sobre o Deus, né, cara? O Deus de todos os deuses. O que é que a gente aí... Como é que a gente começa a história do cara, né? O cara tem que começar dizendo que o nome do cara é Carlão. Carlão. 98% das mulheres americanas perderam sua virgindade com o Chuck Norris, ó. Eu já ouvi também. 2% das mulheres americanas são da família Norris. Na verdade, o cara tem que começar do começo do universo, né, cara? Quando esse bicho criou o universo. Eu ouvi dizer que ele, o Big Bang foi originado num chute dele. Eu ouvi dizer que foi um espirro. Chuck Norris, o nome original da Bíblia é Chuck Norris and Friends, ó, cara. Chuck Norris e os amigos, ó, ficou bem, ó. É, não, vamos começar lá. O nome original do cara é Carlos Ray Norris, né, cara? Assim. Carlos Ray Norris, ele nasceu na cidade de Ryan, né, cara, do estado de Oklahoma, lá nos Estados Unidos, né, cara. Na verdade, ele recebeu esse nome por causa que o pai dele frequentava uma igreja, né, e o nome do pastor era Carlos Berry, né. E o pastor também devia ser foda, né, cara, daquela... Não, é, todos que tiveram convívio com ele não morreram e não foram estrupados, né, pessoas... Porque tu tem que ver, mano, que quem teve algum contato com ele não aconteceu nada, é porque ele perdoou a pessoa por algum motivo, né? É verdade, cara, o cara é uma divindade, né, cara? Afinal de contas, né, ele estava fazendo uma homenagem ao cara, né, e tal. Mas o Carlos, ele é filho da Vilma Scarberry e do Ray Norris, né, cara. Pai dele que era caminhoneiro, né, era motorista de ônibus e mecânico também. Esse bicho devia ser um daqueles caras não escroto. O pai dele já mostrava que era um Norris, né, porque ele não era só um caminhoneiro, ele pilotava ônibus e ainda era mecânico. Pois é, né, cara? Eu devia ser daqueles caras, como a gente falou no último cast, né, cara? Aqueles caras que almoçam naqueles pratos de pedreiro, né? Bandeja de sorvete. A mãe dele também devia ser dona de casa, doméstica e cozinheira, né? Pois é, né? Eu ouvi dizer que quando o pai dele ia consertar os ônibus, ele trocava o macaco pelo Chuck Norris. Macaco não. Na verdade, eles enchiam o pneu dos caminhões ali com a sopra do Chuck, né? Sim. Porque a família do Chuck Norris, ela era mestiça, né, cara? Parte da família materna dele era de ascendência irlandesa. Os parentes paternos deles eram índios Cherokees, cara. Aí, pra tu ver. Pra quem pensava que Cherokee era só um carro, né? Pois é, cara. Na verdade, os Cherokees, né, cara, eles são aquela... são uma tribo famosa, né, de índios guerreiros lá dos Estados Unidos e tal. Pra quem já assistiu algum episódio do Pica-Pau, cara, que tem aqueles índios que faz a dança da chuva, não sei o que, quer comer o pica-pau e tal. Quer comer o pica-pau? Era aquilo ali, né, cara? Aquele índio com aquele penachozão gigante na cabeça. Eu vou falar em comer o pica-pau, qual é a estatística do Chuck Norris, hein, dessa parada aí? Eu não sei, né, cara? Mas... sabe que o avô do Chuck Norris era índio? É. Quando ela era mais novo, sem querer, ele deu uma facada no olho do Chuck Norris, né? E tu sabe que a faca ficou cega, né? I'm Chuck Norris, and I approve this game. Não, mas a tribo Cherokee, cara, ela é famosa lá dos Estados Unidos, participou aí da independência dos Estados Unidos e tal. Inclusive, ela era uma das tribos que era conhecida por ser civilizada. O Carlos Ray Norris, né, futuramente o Chuck Norris, ele era, na verdade, um menino franzino, né, cara, envergonhado. Ele não ia muito bem na escola, né, até porque ele era um deus, né, cara? E vale dizer que muita coisa da história dele, principalmente nesse início, a negada documenta pra menos, né? Porque o cara era foda e tal, os caras dizem, não, mas no colégio ele era meio normal e tal. Na verdade, o pessoal dizia, ele mesmo dizia que os meninos gostavam de frescar com ele, né, cara? Por causa da etnia dele. Porque ele era uma criança de 10 anos que já tinha barba, né? Eu diria assim, que foda. Putaria. Cara, mas ele sempre quis combater, né, esses meninos, cara. Porque diziam, ah, seu índio, não sei o que, é irlandesa, não sei o que, o cara é índio, já bem isso. Poxa, é todo diferente, cara. Só que ele teve dois irmãos, né, ainda, cara, o William Norris e o Aaron Norris. Que o Aaron, mais tarde, ele ia virar produtor de Hollywood, né, cara. Só que o Chuck Norris, o Carlos, ele aos 16 anos ele teve que enfrentar o divórcio dos pais dele. Já foi uma barra aí que ele já teve que aguentar, né? A mãe dele já não aguentava mais o marido bebo, né? Era em casa, o cara vivia alcoolizado ali. E tu sabe que é por isso que hoje em dia o Chuck Norris não bebe, né? Ele torce o gargalo. Antes da roda ser inventada, o Chuck Norris já tinha carteira de motorista. I'm Chuck Norris, and I approve this game. Ah, mas aí a mãe dele se divorciou do pai dele, né, e decidiu se mudar daquela cidadezinha ali. Primeiro eles foram pro Kansas, depois pra Califórnia, né, cara? Viu que o cara sai de Oklahoma pra ir pro Kansas, é trocar 6 por meia dúzia, né? Mesma coisa, né? Mesmo que nada. Não, porque ele, não, o Oklahoma aqui tá fraco, nós vamos é Kansas. Sabe que a diferença de Oklahoma pro Kansas é porque no Kansas toda quinta tem um tornado, né, passando por lá. Ei, aos 18 anos, né, cara, o Carlos, ele casou com a namorada dele, a Diane Holchek. Com 15 anos? 18 anos. E ele se aliou. Carlos, ó, cara. É, Carlos, é por isso que até hoje existe o Carlão, hein? Então. É, originou dele aí, hein, esse negócio do Carlão aí, show que tá. E aí ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, né, cara? Vixe. É, pois é, e aí ele foi servir lá na base de Osan, na Coreia do Sul. Será que ele matou alguém de verdade? Rapaz, acho que deve ter matado. Tu sabe que isso aí tudo foi só um estágio pra ele pegar a experiência pro Delta Force. É assim. É, foi só... Foi nada, né, cara? Isso aí era só o dever de casa dele aí. Que ele poderia acabar a guerra a qualquer momento, mas ele queria ver as interações humanas pra... Ele era um deus, né, cara? Ele queria ver como é que os humanos agiam, né? E todo deus faz isso. Lá na Coreia do Sul foi ele onde ele começou a treinar o estilo marcial, né? O Tang Sudo e o Taekwondo, né, cara? Inclusive, ele ganhou esse apelido de Chuck graças aos amigos coreanos dele, né, cara? Eu acho que a galera não falava muito bem o nome dele, né, cara? Carlos, não sei o quê. Eu acho, mano, que é igual como todo japonês que chega, né, cara? Chama de Tanaka. E... americana, é o Chuck e tal. Tanaka, né? Tanaka. Takenaka, né? Sempre tem esse nome. Ah, mas aí chamaram ele de Chuck Norris. E aí começou a lenda, né, cara? Chuck Norris. Aí ele começou a se interessar mais, cara, por essa arte marcial, o Tang Sudo e o Taekwondo. E logo ele virou faixa preta, né, nessas duas artes marciais. É porque tu sabe que todo país, todo exército de um país, ele tem a arte marcial dele próprio, né? Pois é. Que o cara do exército tem uma arte marcial própria. Eu não me lembro qual era o nome, mas tem dois colegas da gente que são do exército. Na época que eles entraram, que eles faziam a academia de oficiais, eles disseram essa parada aí. Eu até perguntei, bicho, mas lá vocês treinam o Krav Maga, é? Não sei o quê. Sim. Eu, não, mano, o Krav Maga ele é do exército israelense. O exército brasileiro tem uma arte marcial própria, eu disse o nomezinho lá, diferente. É verdade. É o Luriano, né? Até o Luriano. E aí, até o Luriano é da Marinha. É, só que no Chuck Norris, né, cara, não demorou muito pra ele se interessar por outras artes marciais, né, cara, também. Ele é claro que ele não ia ficar só no Tang Sudo e no Taekwondo, né, cara. É porque ele tinha matado todos os praticantes da base, né. E aí ele foi pra... Galera, ia fazer um treinamento, aí saiu um morro, cara, toda vida. Pois é. É, mas vocês estão por fora, mano. Chuck, a negada, botou esse apelido dele, que na época o boneco assassino tava em alta, mano. Ele começou a treinar também o wrestling, né, cara? Muay Thai, Karatê. É, ele treinou uma porra de coisa, mano, esse bicho aí. Inclusive, cara, ele treinou também o jiu-jitsu brasileiro. Um dos professores dele foi o Carlos Gracie, cara. Um dos Gracie aí, bicho. Pra tu ver como o cara não dava ponto solto, né, cara? Aí, logo rápido, o Chuck Norris se tornou um lutador grande, né, cara? Venceu vários torneios, né, na Coreia e tal. Matou vários coreanos também, né, cara? Caramba. Ganhou. Mas ele ganhou. Tudo uma lenda, mano. Porque eu nada, não. Se ele perdeu algum, era porque era proibido matar e não disseram a ele. Ei, mano, se fosse tu, mano, eu ficava de olho aí atrás, mano, aí de ti, viu, mano? É, mas... Errar um bicudo na cabeça. Esse bicho pode estar de atrás de ti, meu, tinha que... Tomar na peida dele, só se for. Só que anos depois, né, cara, o Chuck Norris, ele criou a própria arte marcial dele, olha aí, cara. Ai, gente, mano. E aí, cara? Ele criou junto com o amigo dele, o Daniel SF, que eu acho que deve ser Street Fighter, né? Ele criou primeiro no videogame pra depois adaptar pra vida real, né? Só que inicialmente, cara, a arte marcial do Chuck Norris, ela adotou vários nomes pra depois se tornar oficial. O primeiro foi o American Tang Sudo, aí depois foi o... Esse nome aqui é bom, cara. Chuck Norris Karate System. Esse aí na época tava fazendo sucesso, né? Aqueles vídeos de ginástica e tal. Tem outro aqui também que é o Chuck Norris System, que é, acho que é a evolução. Aí tem o Chuck Norris Super System Korea Fighting Deathmatch. Esse daí é bom. Não, o Deathmatch é daí. Esse daí ficou bom, cara. Só que depois o cara criou, não, mas tá muito grande o nome e tal, véio. Bota só Shunko Do mesmo, véio. Fica massa. E lembra vagamente, né, o nome dele. Também, né, Shunko Do, né? Que significa o caminho universal. Olha aí, pra tu ver como o cara é uma divindade suprema, cara. O nome da arte marcial do cara se chama Caminho Universal. Que é uma... a filosofia da arte marcial é baseada nos princípios do Big Bang, mano. Ó, doido, mas porque não podem haver dois Chuck Norris sobre a Terra. Só que em 1962, né, cara, ele com 22 anos, ele, Chuck Norris, né, cara, ele retornou lá para os Estados Unidos e continuou trabalhando lá na base, né, cara, na Califórnia. Voltou também com várias marcas de guerra, né, cara. Tudo tatuado, né, porque ferimento mesmo. Pois é. Só que meses depois ele foi dispensado da Força Aérea e montou várias academias pelos Estados Unidos, né. Pô, tu sabia até um fato curioso, mano. Nessa época aí descobriram que as lágrimas dele poderiam curar o câncer. Só que é o problema, mano, é que esse bicho não chorava nunca, mano. I'm Chuck Norris, and I approve this game. Pera aí, mano, mas tu disse que como era o nome da arte marcial dele? Shunko Do. Ah, mas o que é que significava? O caminho universal. Ah, mas pensei que era o caminho pro infinito, ó. Não, porque tu sabe que ele contou já 3 vezes de 0 até o infinito, sendo que da última vez foi de trás pra frente, né? Pois é, né, cara? Isso aí devia ser, ele fazendo flexão, né, cara? Ele fazendo flexão e contou até o infinito ali. Mas tu sabe que quando ele faz flexão, né, o braço dele que dobra, né? Ele desloca o eixo da Terra e depois volta, né? Vamos lá. Em 68, cara, o Chuck Norris se tornou campeão de karatê, cara, na categoria meio médio. Só que ele, o cara foi tão loucura, cara. Ele lutava sem pegar no cara, né, bicho? O bicho ali só no... Ele, na verdade, que fazia o cara se esmurrar, né? Pra até vencer o cara. Era uma espécie de Toguro, mas ele dava um estalo assim no ar e dava uma porrada no cara. Manteve esse título aí por 7 anos consecutivos, sem perder nenhuma luta. Caralho, mano. Pois é. Sabe que isso aí é outra mentira, né, mano? É, não. Ó, doido, mas isso é, pô. Tu se lembra daquela vez que ele ganhou o campeonato de xadrez, mano? Com os olhos fechados, as mãos amarradas e usando as peças de dama. Ah, eu ainda vou mais além, mano. Aquela vez que ele ganhou um campeonato de pôquer com 2 de paus e uma saída livre da prisão. Só que o Chuck Norris, né, cara, ele foi eleito melhor lutador do ano, né, cara, por várias vezes. Ele lutou várias lutas consecutivas sem perder nenhuma, por várias vezes, cara. Ele venceu, ele foi derrotado pouquíssimas vezes, cara. Se eu não me engano, são umas 10 vezes que ele foi derrotado na vida dele inteira. São as 10, né? Isso aí é. Por isso que eu sou mais o Bruce, que foi nenhum. Pois é, aí o Chuck Norris, né, cara, ele começou a ficar famoso, né, cara, começou a aparecer em revistas e tal, revista de karatê, de arte marcial e tal, e aí ele começou a... Na Forbes, né? Pois é. Ele começou a aparecer nas mídias, né, cara? E começaram a chamar ele pra fazer pequenas pontas em filmes, né? Aí ele foi convidado a fazer aqueles papéis secundários, né? Um cara correndo, apanhando e tal. Em 1970 foi quando o irmão mais novo dele, o Wieland, que era um militar, né, cara, na época, ele foi morto lá na Guerra do Vietnã. Chuck Norris ficou mega abalado, né, cara, com aquilo ali e tal, com a morte do irmão dele. E as consequências vocês viram em Hiroshima e Nagasaki, né? Caraca. Pois é. Ah, e não satisfeito, tu se liga que eu ouvi falar que aquele tsunami que ocorreu na Ásia, esse bicho pulou de um trampolim, mas direto no mar, mano. Aconteceu aquilo ali. Putaria. Pronto, teve aquela demonstração lá em Long Beach, o Bruce Lee fez. A gente já comentou essa apresentação várias vezes, né, cara? No cast do Bruce Lee, no de UFC e tal, que o Bruce Lee fez flexão com um dedo só, né, e tal. E o Chuck Norris tava lá assistindo, né, cara, essa apresentação. Tava tentando aprender alguma coisa, né, mas... É, foi lá que ele conheceu o Bruce Lee, cara. Conversou com ele, fez aquele... networking, né, cara, ali com o Bruce Lee. E aí o Bruce Lee, né, cara, como ele era gente boa, ele, ah, tu então é que tá aparecendo aí nas revistas como campeão, né, bichão? Aí o... Vai levar um mod de sol agora aqui, né, pra todo mundo ver. Pois é, cara, aí o Bruce Lee, ele era conhecido por ser um cara gente boa, né, cara, e chamar os caras pros filmes dele, né? Era? É, ele chamava os caras ali do nada e tal, chamou vários alunos dele e tal. Aí ele chamou o Chuck Norris pra participar do Voo do Dragão, né, cara, The Way of Dragon, e aí isso... Surgiu aquela famosa luta, né, cara, do Bruce com o Chuck. Acho que é a mais famosa luta de artes marciais do cinema. É porque aquela luta, mano, teve um erro de dublagem. Porque é. Não sei se vocês se lembram, que o motivo da luta era o campeão asiático contra um campeão americano, né? É, pois é. Só que, na verdade, não era América, né? Era pra ser campeão das galáxias. Porque era o período pós-guerra e o Chuck Norris livrou essa aí pro pessoal do filme e tal. Aí o filme ficou mega famoso, né, cara, por ganhar o Oscar, né, esse filme aí. Norris, claro. É, ganhou o Oscar por efeitos especiais, né, cara, o Chuck Norris perder a luta e tal. nem 10 Chuck Norris tinha ganho ali. É, cara, foi ganhou, cara, o Oscar por efeitos especiais, bicho. Não, e tu sabe que depois disso aí, mano, todo ano ele passou a receber um prêmio como melhor em várias áreas do conhecimento humano, né? Aos caras que vão ficando em segundo, eles dão aquele prêmio Nobel, liga? Um dos caras que encorajou o Chuck Norris, né, cara, a ter aula de atuação foi o Steve McQueen, né, cara? Inclusive... Steve McQueen, seu animal. Fica com troco, seu animal. Aí o Steve McQueen, né, cara, ator famoso, né, cara? O Chuck Norris dava aula pro filho dele, né? E aí ele disse, não, mas por que é que tu não faz aula de atuação, mano? Tu atua muito paia, mano. Puta que pariu, mano. Aí ele levou um... Obviamente, cara, vocês sabem como foi que o Steve McQueen quebrou a coluna, né, agora. Pois é. I'm Chuck Norris, and I approve this game. O primeiro papel do Chuck Norris como astro principal foi no filme Breaker Breaker, né? Que aqui no Brasil ficou conhecido como O Comboio da Carga Pesada. Foi não, mano? Esse não é um nome massa. Esse aí é aquele que nas gravações uma cobra mordeu ele e morreu envenenada 5 segundos depois. Quando tu disse o título do filme, eu pensei que era aquele de dança, mano. Aquele dança break em cima de uma água lá. É, na verdade ele fazia o papel de um caminhoneiro, né, cara? Esse bicho fez o papel meio que parecido com o pai dele, né, cara? É, o cara só queria ser o Rock, ou o Rock não, é o Falcão. Verdade, o Falcão. Ah, não, e o filme foi produzido pela Canon, cara, que era a empresa que produziu os filmes do Chuck Norris. Inclusive, a Canon, ela também produziu esse filme aí, mano. Falcão, campeão dos campeões. Canon aí quebrou, não foi hoje em dia? Quebrou. Aí. Ei, mano, mas tu sabe um fato curioso? É. Vocês estão de putaria, mas o poder do Chuck Norris era conhecido antes disso. É. Tu sabe, mano, que na verdade, aquele segundo filme do Karate Kid, eu acho que é A Hora da Verdade, né? O mestre daquele estilo lá de karatezão do mal, mano, era pra ter sido o Chuck Norris, mano. Ele que recusou. É verdade. É verdade. O Karate Kid. Okay, né, okay. Karate Kid é pra ser o Chuck, é? É, cara, o mestre... Era pra ter sido o Miyagi, né? O mestre do Cobra Kai, né, cara? Ah, o mestre dele era pra ter sido o Chuck ao invés do mestre Miyagi? Ah, o mestre Miyagi era... tava certo já pra participar, mas na verdade quem ia ser o Chuck Norris ia ser o professor do Cobra Kai, mano. Aquele cara do... Ah, tô ligado. Da Academia do Mal ali. É, tô ligado. E aí vocês percebem, né, cara? Se os caras tivessem colocado Chuck Norris pra treinar os caras ali do Cobra Kai, bicho... teria sido foda, viu? Não, mas você já pensou, mas se o Chuck Norris é um pouquinho mais humilde, aceita essa, mano? Na verdade é porque esse bicho não queria fazer mais vilões, né, cara? Ele queria sempre fazer o cara bondoso, né, ali e tal. Ele chegou a fazer um cara bondoso, mano, na história do... ele já... Pois é, ele explodia tudo, matava todo mundo. Não, mas depois do filme do Bruce Lee, ele decidiu que não queria mais fazer, né? Vilões e tal. Por isso que ele recusou o Karate Kid, né? Só que depois do Breaker, né? Comboio da Carga Pesada. Veio aí vários outros filmes, né, cara? Olho por Olho, The Octagon. Dente por Dente, né? Olho por Olho é o Escola para Assassinos, cara. Esse filme é foda, cara. Tá, esse aí tem tudo a ver, mano. Esse aí é bom, cara. Esse daí é aquela biografia dele, né? Então, na verdade, esse filme é de ninjas, cara. E o Chuck Norris é um ninja desse filme aí. Não. É um dos hobbies dele, mas engraçado ninja. É que no filme, no Voo do Dragão, né, ele ainda tá sem a barba dele, né, e tal. No filme Olho por Olho. Inclusive, mano, o pessoal disse que é um sósia, viu, dele. Por isso que a luta ele perdeu, mano. E é como eu disse, tem relatos, mano, que aos 5 anos de idade ele já tinha barba, mano. Pois é, né, cara? Não, mas tem uns caras parecidos com ele, mano. Chuck Norris, mano. Aquele Roberto Leal, mano. Bicho é parecidíssimo. Roberto Leal, mano. Aquele que canta o Vira. Eu pensei que tu ia dizer o Leônidas, mano. Roberto Leal, mano. Roberto Leal pra mim era um jornalista. Olha o doido aí. Jornalista. No filme Olho por Olho, né, cara? Ele ainda tá sem a barba. Aí no The Octagon, que é o dos ninjas... Esse olho por olho é aquele que ele encara um espelho e ganha dele mesmo no Paro Ímpio. Na verdade, esse olho por olho, né, cara? O filme é até maneiro, cara, se você for olhar. Porque nesse comecinho da carreira dele, quando ele fez... Foram três filmes, o Breaker, Olho por Olho, Escola para Assassinos e o McQuaid, né, o Lobo Solitário. Ele, até esses filmes aí, ele tava nessa vibe dos filmes do Bruce Lee, né, que era arte marcial e tal. E até aí tava foda, cara. Os filmes dele eram até maneiro, cara, se você assistir. É, era nível... American Ninja. É, né? Pois é, cara. Não, e tinha aquela filmagem bem estilo cine kickboxer, né, cara? Que é uma cena toda embaçada, zona, a tela meio desaparecendo, né, e tal. Sangue manchado na câmera, né, e tal. Pois é, né? O filme Olho por Olho, né, cara? Ele faz um policial, né? Que é basicamente todas as histórias dos filmes do Chuck Norris, né, cara? Alguém mata um parente dele, aí ele vai lá e mata todo mundo que tá envolvido na morte do cara. Sempre gira em torno disso, né, cara? Os filmes dele ali. No Octagon ele faz o... Inclusive esse filme, Octagon, Escola para Assassinos. Esse bicho já aparece com um bigodão ali. Aí já foi um diferencial. Já começou a aparecer ali o Chuck Norris clássico. Bigodão, mal. Inclusive, mano, tem uma cena desse filme aí que ele tá lutando contra um ninja. E aí esse bicho dá tipo uma girada com a espada, velho. Quase parte o ninja. Quase divide o ninja em dois, mano, né? Eu acho que o cara ficou com medo. Não foi um golpe do bigode, não, mano, dele ali, né? Eu sei lá, eu sei que ele deu uma girada, mas quase pegando o cara mesmo, de verdade. O cara ficou olhando assim, vixe, é bem isso, Chuck. Agora é real. Que Porque tu sabe que o Chuck Norris é um dos poucos ninjas, mano, que tem a habilidade de suicidar outro cara, né? Pois é, né? O filme McQuaid, né, cara, Lobo Solitário, começa, na verdade, o Chuck Norris é um cara normal, né, nesse filme aí. E aí sim, ele faz o papel de uma pessoa normal, né, pra ficar claro. E aí a galera retira o lado selvagem dele quando os bandidos chegam e matam o cachorro dele. Isso aí, o cara matou a mãe, o pai, o filho, ele mata todo mundo. Aí matou o cachorro, ele acabou meio universo, né? Pois é. Tu sabe que o Charles Bronson aprendeu tudo que ele sabe com o Chuck Norris, né? Putaria. Não, mas os caras matam o cachorro do cara, mano. O cara fica nervoso, cara. O cara vai atrás de todo mundo e mata todo mundo mesmo, bicho. É real, mano. Não é coisa do filme do Exorcista, é não. Mano. Inacreditável. Bicho, ladrão na casa do Mané, ó. Eita, porra. Não, é só o Lulu. Aí, ó, o Lulu foi... Esse bicho falando mal do Chuck Norris, é só o Morei, mano. Arrombaram o portão, ó. Esse bicho arregando, ó. É, tô dizendo, mano. O Manel aí tá achando que é brincadeira aí, o Chuck Norris. Enviou o Lulu. Ele queria matar o Manel de Silva. Que foi só um aviso, hein? Até o fim do cast eu vou ver se esse bicho tá aí ainda, né? Ah, pois é. Aí em 84 o Chuck Norris estrelou Missing in Action, né? Já foi um outro filme diferente dele, né? De artes marciais. E esse aqui no Brasil ficou conhecido como Braddock, né, cara? Puta, né? Esse aí foi... Esse aí é que é o clássico, né? Quem não sabe quem é o Braddock, mano? Vigi! Isso aí. Já acabou uma reportagem na casa do Manel, mano. Cuidado, Manel. Tinha que dar uma coisa. Chuck Norris tá conseguindo fazer telepatia contigo aí, é, mano? Cara, sabia que ele gritava tão alto que o eco dele chegava na tua casa, não, mano. Pois é. Meu medo da pena esse baitola, mano. Bicho, mano, sabia não, mano. Sabia que foi esse bicho que fundou o ITA, mano. No primeiro ano, mano, a turma era ele dando aula pra ele mesmo, mano. Cara. Essa daí foi reveladora, mano. O filme do Braddock, né, cara, ele já começa com aquela parada de resgate, né, cara. Na verdade, o Braddock 1 é como se fosse o Rambo 2, né, cara. É porque se o cara acha o John Rambo um soldado competente, ele não conhece o Braddock, né. Pois é, né, cara? O Braddock venceu a guerra do Vietnã 3 vezes, né, cara? Braddock. E ainda começou uma quarta. Os Estados Unidos ali não conseguiram ganhar nenhuma, cara. O Chuck Norris ganhou 3 de uma vez. Braddock 1, né? Como é uma homenagem ao irmão dele, né, cara? Ele dedicou o Braddock 1, 2 e 3 ao irmão dele, né? Que morreu no Vietnã e tal. Eu ouvi dizer que foi uma indenização das Nações Unidas pra família Norris. Putaria. Tu sabe que nas gravações desse filme aí os caras fizeram um teste interessante, né? Os caras botaram o Chuck Norris na água, aí eles observaram que ele não ficou molhado, né? A água ficou Chuck Norris, né? Sério, pô, isso aí foi um teste científico, né? O bicho é foda, né, cara? Não é doido. É putaria. Não, pois é, depois desse, né, cara, a Canon Filmes, que produzia os filmes do Chuck Norris, né, começou a... O Chuck Norris era o carro-chefe da produtora, né, bicho? Qualquer coisinha, bota o Chuck Norris aí, que esse bicho traz bilheteria pra gente. E aí ele foi... Até porque o Chuck Norris, apesar de ser uma divindade, esse bicho sempre foi um cara meio humilde, né? Enquanto o Stallone, depois do... Claro que já tinha a fama do Rock, mas depois do Rambo, esse bicho já tava deitando e rolando em Hollywood, mano. O Chuck ainda tava se dedicando a fazer efeitos menores, né, e tal. tu sabe que nessa época aí ele já tinha desenvolvido o Ctrl C, Ctrl V na máquina de escrever, né? Foi, mano. Não, mas aí veio vários filmes do Chuck Norris, né, cara? É, mano, esse animal aí não teve filho, não, mano. Teve. Teve quatro, na verdade. Verdade, todos somos filhos de Chuck Norris. Filho nos quatro. Jesus é mais velho, mano. Que aí? Ele é filho nos quatro cantos da terra, mano. Na verdade, todos somos filhos de Chuck Norris, né? Tu acha que o... Tu acha que os extraterrestres se originaram de onde, mano? É, mano. Tu acha que os seres humanos masculinos têm pelos na face, por quê, mano? Pois é. Na farsa, ah, mas aí ele fez um monte de filme, né, cara? Depois do Braddock 1, 2 e 3. Ó, veio... falar em barba, tu já viu isso aqui, ó. Então, não existe queixo por trás da barba de Chuck Norris. Apenas outro punho. É. É, veio ali o... Depois do Braddock 1, 2 e 3, veio o Delta Force, né? Veio uma porrada de filme de guerra, né, cara? Com o Chuck Norris. Que era o Braddock, só mudava o título da guerra que ele tava, né? Pois é, né? Inclusive, cara, teve um filme dele aí, eu não sei qual é o título, que o Chuck Norris luta contra o capeta, cara. É Chuck Norris, o acerto de contas, velho. Sei lá, bicho, eu sei que tem uma cena dele lutando contra o capeta e ele ganhando ainda assim. É óbvio. Cara. Agora, o que eu sei que nesse tempo aí, macho, o estúdio dele, o Canon, gastou tanto, mano. Puta merda. É só importar a pólvora da China, mano, que os Estados Unidos não davam mais conta não, mano. Puta que pariu. Sério, mano? Eu putaria. Eles gastaram tudo em pólvora, né, cara? Porque tu sabe que literalmente, mano, o Chuck Norris não, né? O Braddock, ele ia explodindo cada um daqueles casebrezinhos de verdade. Vietnamita que ele ia entrando, né? Eu estaria no final do Braddock 2, né, cara? Que esse bicho destrói uma vila todinha, ele sozinho, né, cara? Com 38, hein? Tem que deixar isso aí claro. Eu acho putaria na cena final do Braddock 2, cara. É a parte que ele tá lutando lá contra o general chinês. Esse bicho mete a pé no general chinês, né? Uma luta zona absurda, cara. O cara não consegue nem triscar no Chuck Norris direito. O cara vai dar um murro, o Chuck Norris dá só um passinho pra trás, assim, aí dá um chute no cara. Inclusive, tem uma cena que é irada, cara. E o Chuck Norris dá uma tesoura no tronco do cara. Parte o cara no meio, mas isso daí é clássico. Não, mas a cena final é esse bicho indo embora, né, cara, explodindo tudo. Né? Aí tu falou em chute, tu sabe que a origem darwiniana das girafas foi um chute que um Chuck Norris deu no queixo de um cavalo, né? Daí tu tira. Não, mas aí nos anos 80, né, cara, a Canon Filmes, ela foi perdendo um pouco de fama, né, cara? E a fama do Chuck Norris começou a cair também, por causa da produtora dele, né? Ele deixou, né, cara, porque é verdade, é uma divindade, né, bicho não precisa disso. Ele já tentou reproduzir os Delta Force, mas não deu certo, não sei o quê. Isso foi incompetência dos roteiristas, mano, porque os caras tinham um personagem fantástico como o Braddock, o universo aí todinho pela frente e os caras não souberam aproveitar, mano. É, mas ele ficou puto porque ele sabia que ele podia fazer o melhor filme do mundo, uma cena ator, câmera, roteirista, diretor, tudo ao mesmo tempo. Ah, o que foi que aconteceu, mano? Os caras não souberam aproveitar o Braddock, a Blizzard foi lá e botou o cara dentro do gol. Tá, tem um personagem humano que dá pra fazer um. Não. Tu sabe que o avatar do Chuck Norris, além de só poder ser controlado por ele, é o único que pode jogar com metralhadora, né? Dentro do jogo. É, e pode dar voadora, né, ele também. Não, a voadora é um skill especial dele, mas é morte na série. Putaria. Não, mas aí a produtora dele, né, Canon, foi decaindo e tal, até que foi comprada pela MGM, né, cara? A velha produtora lá do Leãozinho. Né, a Canon faliu, de repente, aí o Chuck Norris... O Chuck Norris não, né? Só essa putaria. O Chuck Norris deixou a Canon, né, cara? Ah, esse barco aí tá afundando, caiu. A lista de funcionários da Canon era Chuck Norris. Aí a empresa fala e Chuck Norris não, né? Só porque pois era... é, né, cara? E aí o Chuck Norris foi fazer lá aquele Walker Texas Ranger, né, cara? Ai, Power Rangers. Seriadozão dele aí, né, e tal. Que deu origem aos cowboys reais norte-americanos, né? Pois é. Nós também fez participação dos Power Rangers. Texas Ranger, vai todo. Se ele participasse dos Power Rangers, ele matava todos, velho. Ele dava um picudo do Megazord, né? Se ele participasse dos Power Rangers, mas ia ser como o mestre do Zordon, mano. Tá doido, né? Gostava nem do Megazord. Na hora que os Power Rangers chamassem o Megazord, mano, o Chuck Norris dava só aquele sorrisinho dele. Aí ele começava a crescer e ficava do tamanho do Megazord. O Megazord, puta que pariu. Agora fudeu. Aí o Walker Texas Ranger, né, cara? Um seriado até que durou muito tempo, né, cara? Na CBS. Durou 8 anos, cara, esse seriado. Vamos ser um bocado, realmente. Ah, mano, mas porque tu sabe que o projeto original dos Power Rangers eram pra ser 7, né? Que era pra representar cada uma das cores do arco-íris. Sim. Só que aí dois Power Rangers cruzaram o caminho do Chuck Norris, mano. Aí tiveram que adaptar a série. É, puta aí. Não, mas o Chuck Norris, ele tem 4 filhos, né, cara? O Mike Norris, o Eric Norris, a Dakota Norris... E a Dani Lee Norris, olha aí, cara, o nome das crianças, cara. Então ele se casou e teve filhos, né? É, se casou. Só que o... Fecundou sozinho na barriga dele. Oi, não, o bicho gera espontaneamente. Tu sabe que o Chuck Norris, ele perdeu a virgindade antes do pai dele, né? Por isso que eu fiquei... Pois é. Sério. Na verdade, o filho dele, o Mike e o Eric, são no primeiro casamento dele, né? Com a Diane Holchek. E depois eles se divorciaram, né? E ele casou de novo, né? Com a ex-modelo aí e tal, não sei o quê. Aí ele teve gêmeos, né, cara? Eu imagino o naipe das crianças, né, bicho? Do Chuck Norris. Tu sabe que desde que ele encontrou pela primeira vez o amor, desde então o amor é cego, né? Yeah. É que o bizarro, né, cara, que o Chuck Norris, ele se converteu, né, cara? Ele parou de matar, mano. Ele se converteu ao cristianismo, né? Na verdade, o cristianismo é que deve ter se convertido a Chuck Norris, né, cara? Exatamente, o cristianismo se juntou ao cara, mano. Inclusive tem um comercial dele aí no YouTube pra ele tentar lhe convencer a passar pro cristianismo. Se você assistir, certeza que você vai se converter. Tu sabe que o sucesso do WoW é porque tem um comercial do Chuck Norris dizendo: jogue WoW, se não. Se não, né? Por isso que o Theo é tão viciado, mano. Pois é, ele assistiu esse comercial, né? Eita, tu assistiu esse comercial aí, mano, do Chuck? Mas massa que tem aquele outro doido, aquele outro negão que tem um cabelo assim, só um tipo um cabelo moicano. Esse é o BA, é, mano. BA do Esquadrão Classe A. Mano. É, tem esse bicho aí também, ó, mano. É o Mr. Chiba e tudo. I'm Chuck Norris, and I approve this game. Como é que começou essa putaria do Chuck Norris, hein, cara? Ora, mano, foi a partir do momento que aquele segredo da Santíssima Trindade foi... guardado pra só ele revelar, mas... A verdade, mano, é que a negada achou o Graal, mano, aí... Pois é. Não, mas o que eu sei, mano, foi que teve essa época aí do Texas Ranger, que era muito sucesso, mano, essa série aí e tal. Aí vocês sabem que tudo na televisão brasileira é uma cópia tal qual qualquer programa americano, né? É. Inclusive, fica até aí uma reflexão interessante, se você ouve aí algum podcast da concorrência, e tal, e acha que o podcast do cara é fantástico porque o cara é original, você está absurdamente enganado. Oh, pois bem, a televisão brasileira ela trabalha da mesma maneira, né? Nos Estados Unidos, muito antes da gente ter o Jô Soares aqui, existiam talk shows lá. O legal, mano, que teve um desses talk shows, que o cara começou a, vamos dizer, no meio do talk show e tal, ele começou a soltar umas cenas do Texas Rangers. Tipo, sei lá, tinha um pivete lá chorando no meio do palco, não sei o que, não queria sair. Não, porra, se não for pra tua mãe, aí entrava uma foto do Chuck Norris, Texas Rangers, encarando o cara. Não, eu vou. Outra era tipo propaganda do imposto de renda americana, aí não. Informe seus impostos hoje, aí apareceu o Chuck lá, se não, aí no outro dia era recorde de envio de imposto de renda americana e tal. Isso aí, cara, foi surgindo um mito, mano. O cara que sempre foi um deus pra humanidade, mano, começou a se provar, mano. Pois é, né? Os caras, não, mano, o Chuck Norris usou o Texas Rangers como uma via pra pregar o evangelho dele, mano. Então a gente tem que seguir o cara. E a partir dessa brincadeira do apresentador do talk show, foi que foi surgindo na internet sites especializados em publicar só memórias do Chuck Norris. A filosofia do cara, né? Os primeiros milagres e tal. Esse bicho morreu em que ano? Morreu não, mano, tu é doido, bicho é imortal, mano. Tá maluco, é, mano, um cara que nasce, que criou o Big Ben, tu acha que vai morrer quando, mano? Pois é, velho. Já morreu 10 vezes, mano. É. Na verdade. Ele não só é imortal, mano, como ele é conservado, mano. Esse bicho tá chegando, tá com 70 e cacetada anos, mano. Puta que pariu, cara. Se tu vê ele no... Tá aqui dizendo aqui, ó. Chuck Norris morreu, mano, daqui, mano. Se tu vê ele no trailer do Mercenários, cara, o bicho novaço, cara. Ouvi dizer como o pessoal bota, é, que ele já fez participação como Homem-Bomba 13 vezes. Inclusive... Inclusive, tu sabe que o Mercenários foi o teste de elenco pro Braddock Remake, né? Foi que decidiram publicar. Aquele grupinho ali do Stallone é o grupinho do Braddock, né? É, os caras estavam tentando achar um Braddock e tal, mas até agora... Falharam drasticamente, né, mano? No 2 ele vai aparecer, hein? Ei, mano, vocês já viram aqui a parada do Google? Quando você bota a frase Finding Chuck Norris. Vocês conhecem essa parada aí já? Vocês abrem aí o Google e botam, mas sem clicar, bota logo a frase completa. Find Chuck Norris, aí bota estou com sorte. Estou com sorte. Google não vai procurar Chuck Norris. Porque o Google sabe que você não procura Chuck Norris, ele acha você. Aí, mano. Aí, não encontrou nenhum documento, sugestões. Corra, mas tu viu massa o e-mail aqui do cara, waker@rangertex.com. Tu é doido, mas se o Google, mano, é a maior instituição mundial da atualidade, mano, os caras têm meu Chuck Norris, mano. Eles botaram aqui, corra, que ele encontre você. No rodapé do Asilo a gente tem que botar, mas este site é autorizado por Chuck Norris. Aí dentro tem alguém menos perigoso. É. Meu pênis. Você é doido, até, mano. Se tu for assistir algum filme do Chuck Norris, tu vai se converter a Chuck Norris. Mano. Virar um seguidor do Face dele. É o Facebook que segue ele, mano. Pois é, o Twitter é que segue o Chuck Norris, né, cara? Tu sabe que ele entrou no Orkut sem ninguém convidar o cara, mano. Sim. Tem um dos filmes aí que o PC, cara, o Dinomé é fã, cara. É daquele filme do Chuck Norris que ele faz tipo um druida. Ele se transforma num dinossauro, né? Eu sei que ele se transforma num urso, cara, né, desse filme aí e tal. Ele é tipo uma entidade da floresta e tal, não sei o quê. Se transforma em vários animais ali e tal. É um droide mesmo. Na verdade, ele fez o papel dele mesmo, né, cara, desse filme aí. É, sabe que ele matou o urso e arrancou a pele com as próprias mãos, né, pra poder... Porque aqui acho que os cachorros hoje, mas tem alguns cachorros com o nome de Rex, mas é porque na época o tiranossauro usava Chuck Norris usava tiranossauros como cão de guarda. Tem aquele mordomo do Um Maluco no Pedaço, né? O Jeffrey. Esse bicho já foi mordomo do Chuck Norris. Já. Escapou vivo, né? Pra contar a história. E é por isso que o Jeffrey ali do Maluco no Pedaço é foda, né? Tem outro filme também dele, cara, que eu acho bom, cara. Aquele Unidos para Vencer. O menino ali faz... Tem tipo um amigo imaginário. Aí o cara é louco. Aí o amigo imaginário do menino é o Chuck Norris e tal. O menino foi bem sacado, né? Porque se o cara pudesse escolher qualquer pessoa pra aconselhar ele marcialmente, mano, o Chuck Norris era a primeira opção de longe, mano. É uma foto clássica aqui do Chuck Norris também, mas esse bicho tá com duas metralhadoras Zona Uzi. É clássica mesmo. Aí a bandeira dos Estados Unidos lá atrás. A foto mais clássica que eu acho que é Chuck Norris dando aquele consentimento com o dedo polegar. Não, tá doido, mano. Todo mundo devia ter essa tatuagem aí no antebraço, mano. É daquele filme do... Como é o nome? Daquele do Ben Stiller, né, cara? Cara, é uma imagem que tem aqui, né? O bonequinho aí, um zumbi mordendo o Chuck Norris. Aí ele tá dizendo assim, quando o Chuck Norris é mordido por um zumbi, ele não se transforma num zumbi. O zumbi se transforma em Chuck Norris. É verdade, velho. Pura verdade. Tem uma façanha que você pode fazer em casa, mano. Se você abrir o Akinator agora, depois de... ouvir o programa, vai dar Chuck Norris na mesma hora, mano. Porque não é errado. Você abre o Akinator, bota lá seu nome, Chuck Norris. Macho, eu vou só um aqui, mano, que ele faz toda semana, mano. É. Ele chegou uma vez no Burger King, mano, e pediu um Big Mac, mano. Conseguiu. Você é atendido na hora, não foi ele? É, meu bicho, é atendido na hora, mano. O bicho é muita cara de pau, mano. Você é doido, né, mano? Tu vai ser morto, mano. Tu vai ver, mano. O Manel aí no próximo asila não vai participar, porque esse bicho é... O Chuck Norris vai pegar ele ali. Ó, não vou nem mais longe, mano. Outro experimento que o cara tá fazendo, eu tô com o dicionário aqui aberto. Logo no ar, mano. Procurei Apocalipse. É assim, um dia ruim na vida de Chuck Norris. Tem uma que boa. E quando Chuck Norris dá boa noite, é para sempre. Uma imagenzinha aqui também fazendo aqui uma paródia com 300 de Esparta. Tá a cara do Chuck Norris aqui no lugar da Leones e botando assim, o 1 de Esparta. Isso aí é a maior verdade de todas. Não, mas naquela vez que ele comeu um bolo de aniversário inteiro, mas não deu tempo da negada dizer que tinha um stripper dentro. Na verdade, o pessoal diz, né, cara, que quem matou o Bin Laden foi o Chuck Norris, né? Tá doido, mano. Eu ouvi dizer que quando esse bicho era criança, ele dava cavalo de pau no enduro, mano. É, mano, putaria deve ser esse bicho, olha na internet, aí vê essas frases todas sobre ele mesmo, né? É doido, né, mano? Ele vai olhar assim, aí vai dizer, até que enfim, né, reconheceram. Ô, doido, mano, esse bicho vive ajudando a sociedade moderna, mano. Tu não ouviu aquela vez que esse bicho visitou as Ilhas Virgens e desde então elas são conhecidas apenas como ilhas. Inclusive, eu vi uma... Mas isso é boato. Que diz que a União Soviética acabou, mano, porque naquela noite foi exibido na TV a cabo Braddock. Não, mas isso daqui é verdade, mano. Teve uma vez que ele doou 10 litros de sangue, mano, pra Cruz Vermelha. 45 minutos depois, mano, ele ganhou o Tour de France, mano, num pogobol, mano. Você viu aquele... Ei, é uma boa que Chuck Norris fala braille. É, você fala, mano. Agora, impressionante foi daquela vez que ele apontou o indicador dele pro céu e gritou bang, derrubou um avião. Foi foda. E tu sabe que uma vez ele foi visitar o Meet, mano, pros caras calcularem a velocidade que ele corria, né? os caras só chegaram a duas conclusões, eles se movem só em duas velocidades, andar e matar. Tem um aqui diz que o erro 404 nunca apareceu para Chuck Norris. Chuck Norris é que aparece para o erro 404. 2012. Vai ser por causa que o Chuck Norris quer acabar com o mundo mesmo e quer fazer outro. Acho que pode ser, mas ele já tá ficando puta aí. Eu acho, mano, que vai depender da bilheteria do Mercenários 2. É, tem uma fotinha boa aqui do iPhone do Chuck Norris, quando ele liga pra alguém, ó. Olha aí, dá uma olhada aí. Tu é doido, mas tu sabe que o último cara que fez uma sacanagem dessa com o Chuck Norris, mano, foi o Wally, né? Foi tentar esconder, o Chuck Norris tava nada. O segundo cara foi o Bin Laden, mas esse daí não foi tão bem sucedido assim, não. Teve um aqui que certa vez a morte teve uma experiência de quase Chuck Norris. Tu é doido, mãe. Tem aquela clássica pra concurseiros, né, mãe? Qualquer questão aberta é só você responder Chuck Norris. Inclusive, foi assim que o Isaías entrou na US. Pra quem não sabe. Que tá dizendo que o código, que o Chuck Norris sabe falar em códigos binários. Eu digo que esse bicho aí é um peido pra dentro. Pera, esse daqui, tinha que... vai ver, mano. No próximo asilo, o Manel não vai participar, mano. É. Aí tem uma tirinha aqui boa aí, ó. Chuck Norris e o Pokémon. Tu é doido, mano. Tudo com Chuck Norris é possível, mano. Tu sabe que antes de esquecer o presente de Chuck Norris, Papai Noel existia, né? Claro. Essa daqui também é uma verdade. Sabe que a internet surgiu porque o Chuck Norris precisava de um lugar pra guardar o acervo pornográfico dele, né? Tu sabe que o Manel, mano, esse bicho só é desse jeito, mano, porque o Chuck Norris convidou o Manel uma vez pra beber, né? O PC aqui também mandou uma, mano. Ele disse que os dinossauros olharam torto pro Chuck Norris apenas uma vez, ó. Quando o Chuck Norris vai à praia, ele não usa bloqueador solar, ele usa bloqueador Chuck, ó. Bloqueador Chuck. Bloqueador Chuck é meu flag, cara. É o que, mano? Tu não acredita, não, mano, na filosofia Chuck Norris? Deixa aí um pouco. Essa daqui, mano. Uma vez Chuck Norris comeu 3 filés, 2 quilos de cada em uma hora e passou os primeiros 45 minutos transando com a garçonete, ó. Chuck Norris extrai arquivos compactados apenas com o olhar. As vagas de deficiente não são realmente para deficientes. São todas as do Chuck Norris. E o que está desenhado no chão é apenas um aviso para quem parar nelas, ó. Essa daí faz sentido, velho. Por isso que o Manel parou de estacionar, né, em vaga pra deficiente. Bicho, essa daqui foi verdade, mano. Chuck Norris ganhou de uma parede numa partida de tênis, mano. Tem uma boa aqui. Há dois fatos certos na vida: a morte e os impostos. Quando Chuck Norris trabalhar na Receita Federal, será a mesma coisa. Essa daí é uma verdade, mano. Hasta la vista, baby.